Miércoles 5 a los oeste de norte. São 3305, sem identificação, e se mantém o 060, chegada a mais. 060, chegada a mais, 3305, qual a velocidade? Agora 3305, reduza para 250 nós. Vetoração para final do ILS-X Rei, pista no zero, voe controle 050, essa proa intercepta o localizador, descendo para 2000 pés, ajustado 1012. Proa 050, descendo para 2000 pés, ajustado 1012, web 6748. Bravo Oscar, assessor 114, qual pátio? Feito, autorizado 180, retorno livre à esquerda para ajustar ao estacionar a frequência livre. Oscar, Romeo Charlie, passando externo, autorizado pouso pistão 10, vento 100 graus, 8 mais. Livre pouso pistão 10, Oscar, Romeo Charlie. Voo 404, boa noite, acione identificação, desse mantenha o 070, chegada à Mare. Identificou o 070 Mare, voo 404. Ação Marcel, pronto, código. 3152, está autorizado. Marcel, nível 330, decola da 110, com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5475, controle 1.9.8. 330, Maceió, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca Aracaju, 5475, 198, posição 02, 3152. Sim, ativo, chama para acionamento. Obrigado. Salvador, muito boa noite, ó, do 4209, passa 210 para o 180, tem informação de forte. Do 209, acionei a identificação, desse mantenha o 080, chegada Bonf. 080 na Bonf, identificou, perdeu contato no 3365, por centro recife. Ok, sente. Reduza para 209907. Assim, escuta o 9907. Subvetoração para final do ILS, esquerda proa 205, limite ao localizador. Isso para 3000 pés, ajustado 1012. 3000, 1012, esquerda 205, limitado pelo lado, total 9907. Não, 404, qual a velocidade? 270. Gente. Azul 4209, velocidade. Está reduzido para 350 conforme a gente foi solicitado. Ok, gente. Tá bom ou você quer que reduza? Só um minuto, aguarde. Reduza para 250 nós. Reduzindo agora, 250, vou no 404. Utilizado no localizador 6742. É 748, complete a aproximação e chame a torre, Salvador. É 1-1-8-6-2. 18-6, abre na 748. No 404, vetoração para o sequenciamento, por agora à esquerda, proa 030, limite será o localizador. Esquerda 030, desce para o 70, limite é localizador, voo no 404. Total 9907, desça para 2.000 pés, com 1.012, aguarde o último vetor para o localizador. 2.012, aguardando vetores finais, total 9907. Total 3305, desça para 3.000 pés, ajustado 1.012. 9907, inicie redução, aguarde o último vetor. Reduzindo o total 9907. Reduza para 210 nós. 2109, 0404. Azul 4209, desça para 4.000 pés, ajustado 1.012. 4.012, azul 4209. Voo no 404, desça para 5.000 pés, ajustado 1.012. 5.012, voo no 404. Para o localizador, curva agora à esquerda, proa 1-5-0, informe estabilizador. Esquerda 1-5-0 para o LAC, reportará estabilizado, total 9907. Livre LS, desça para 2.000 pés, informe localizador. Informe localizador 2.000 pés, na 3.000 pés. total 9907 já estabilizado. Vamos dar no curso total 9907. Livre cruzamento, Charlie, até a restar a frequência livre. Oi. Bono 404, reduza para 179. Bono 709, Bono 404. Azul 4207, desça para 3.000 pés. 3.000, 4207. Controle, só os 2-4, Lima Direita, Táxi Alfa e Juliette, Portão 7, na minha escuta. Lima Direita, Alfa e Juliette, na minha escuta, 6748, confia o portão? Portão 4, 6748. É o portão 7, 07. 07, 6748, grato. Total, Lima Pouso, 100 graus, 100 mais. Lima Pouso, baixou e travou, total 9907. Estacionamento da 31952. No portão 2, está autorizado, chame táxi. Passaremos. Bono 404, nessa proxa livre, interceptar o localizador. Bono 404. Interceptou o localizador, tá? 3305. 3305, complete a aproximação e chame a torre agora, em 18612. Em Salvador, 10260, tá? 3305. Azul 4209, desça para 2.000 pés, livre LS. Reduza para 179. 2.000, tá com o livre LS reduzido para 170, 4209 da Azul. Positivo, descendo para 3.000 pés a partir de agora, 1.012, no 404. Guarde transferência toda. 1.012, 3.000 pés, vou no 404. Azul 4207, redução, feito de tráfego agora 7 milhas, um reposto 320, com 160 de ground. Está reduzindo, 4207. Total 9907, somos 27, livre à direita, táxi Alfa aqui no pátio 3, mantém minha escuta. Alfa, pátio 3, na minha escuta, total 9907. Livre pouso 100 graus, 100 mais. Livre pouso para 3305, 3 pouso para checar. Parou contato, eu tava 3152 com 124 a bordo, 2 horas, Aracaju. Táxi até o ponto de espera, champanhe para decolagem 3152. Passaremos. Quanto 209 já estabilizou? Negativo, agora. Okay. Na segunda frente, 5 milhas com 120 de ground, anteriormente formado na Airbus 320. Oi, agora, 1862. Obrigado, boa noite. Voo no 404, livre LS. Tráfego à frente, um Embraer 190 da Azul, 6 milhas. Livre LS, desce para 2 mil pés, só aguarde a transferência por. Desce para 2 mil, tráfego à vista, voo no 404, obrigado. 64209, aguarde autorização de pouso. Na disputa, 4209. Tripulação. Cinco, Solas 3-1, no livre à direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, na sua escuta, Azul 4209, livre pouso, 100 graus, 109, cheque trem. Baixado travado, 4209, pouso autorizado. Firmo, estável. Completa aproximação agora com a sua em 118, meia dúzia. O pouso. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Solas 33, livre à direita, táxi Alfa e Índia ou Juliette, portão 3, na minha escuta. Alfa, Índia ou Juliette, portão 3, na sua escuta. 4209. Passou, externo, trem checado, voo no 404. Gate 404, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 0 mais. Livre pouso 1 no 0, voo no 404. Foi Salvador, Ocean Air 6313. 6313, possível. Informação uniforme, autorização para Guarulhos. Autorizado, 6313, para Guarulhos, no nível 3620, na Polisc 50. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El, Lida e depois voa PDEV. Aciona 5510 e o controle 1-9-8. O 6313, autorizado 360 São Paulo, Guarulhos, curva para 1-0. Curva direita posta da El, Lida e PDEV. O 510 é o transponder, 198, controle para o voo Chanel 6313. Afirmativo, chama para o posto estacionar. Camará, 313. 3152, está no ponto, espera pronto, visual aeronave, curta final. Afirmativo, a aeronave após a passagem dela, alinha e mantém, 3152. Após ali, mantém, 3152. Solos 36, táxi direita, Alfa Juliette, portão 5, não me escuta. Gente, Alfa Juliette, não se escuta. Voo no 3152. Afirmativo, livre 1-0-0 grau, 62 a mais, 3152. Inicial 3152. 604 para a Copa. Pronto para a Copa, 604. Autorizado para Fortaleza, nível 370, na Pesolo 19. Decola da 1-0 com curva à esquerda na saída Momo, transição Frote. Aciona o código 5476 e o controle 1-9-8. Correto, chame para o acionamento. O 5-2 decola aos 3-8, controle 19-8. 19-8, graças. Salvador, Web 6747, autorização de tráfego Guarulhos. Salvador. Salvador, boa noite, Utan 3152. Afirmativo. Autorizado, Guarulhos 340 na Peruísque 5, voaram, na cola da 1 agora com curva à direita, saída é a Dael, Leda e depois voa a BDL, aciona 5507 e o controle 199 decimal 8. Autorizado, Guarulhos 340, decolada 10, curva à direita, Dael, Leda, BDL e a Peruísque 50, transponder 507, controle saída 198. 747, está no portão 7, vai reportar o controle. Estimativo, estamos prontos. 04, portão 5, afirmativo, esquerda 5. Obrigado.